9 Olivia. É 740, complete final, chame torre 1186. Completa final, torre 1186, web 6740. Restrito ao nível 060 até 20 milhas. Ciente, TP 5490. Torre Salvador, web 6740, está na final, estabilizou, baixou e travou. Ciente, aguarde autorização de pouso. Cabeceira deslocada, 1200 metros. Ciente, cabeceira deslocada, 1200 metros, web 6740. Dado 2000 pés, ajustando 012. Autorizado final, reposta estabilizada. Autorizado final do procedimento, desce 2000 pés, ajustando 012, objeto 76721. Hotel Limatã, o ciente, chame o solo pro táxi. Azul 4061 não está autorizado Campinas, nível de voo 320 via Upper Whisky 58. Decola down no zero, primeira curva à direita, saída gole, transição Gonza. 5506, transponder, controle 1 no 9 decimal 35. No cotejamento correto, informando no portão 09. Poderia confirmar se o Bang da Gol já partiu no 08? Devido à restrição visual, não tenho como visualizar. Está pronto para o acionamento e push? Autorizado, reposto quando pronto, tá. Entre 34 ingressa via Kilo Pátio 3, no Pátio 3 aguarda instruções. Corrigindo, pode prosseguir em frente via Alfa ingressa Juliette, posição 04. Alfa Juliette para o 04, 3834. Sou Vitor 366. 366, Papa Tango. Lua Salvador, Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, mantendo 1.500 pés, próxima rotatória, já visual com campo. Suba ao nível 180, sai da Momo Albo. Suba restrito ao nível 060. Sente, ascensão restrito ao 060, TRIP 5490 no perfil da Momo. Oi, Salvador, na escuta do Alfa Vitor Juliette. Indicada. Agora 2369, nosso patrono. Então, 3174 indicada. 250, 3, 174. Próxima taxiway Índia e chama a torre 1086. A torre irá avaliar o melhor momento. Ok, só trouxe aqui a retaguarda da doutora. Afirmo, mesmo irá ingressar agora na Juliette, portão 04. O senhor pode prosseguir após o tráfego via Juliette, Alfa e manter no través da taxiway Índia. Então, 3174, reautorizado nível 050. 050 para o RNAV, 3174. Solicita a RNAV, dá presente. Batido. Gente, agora a autorização, mantém a chegada a Mário. Mantém a Mário, 3174. Solicita 74, redução para 220 mais. 220, 3174. Salvador, Dan 3566, ciente November, restrito ao 90. Whisky Charlie Mike, reautorizado nível 060. É, nesse trecho aí, antes da taxi Charlie. Gente, posição aguardada. Pátio 4, confirme. Pronto, pátio 4. Ciente, assim que possível será autorizado táxi direto. É, deslocamento aéreo para o pátio 4. Tente. Milhas e meia, o Alfa Vitor Juliette da 17. Taxi um pouquinho mais à frente, ó, até o Lima Tango. Tente, tá. Alfa Vitor Juliette, autorizado o pouso, pista 17, 150 graus, 08 nós. Autorizado o pouso, Alfa Vitor Juliette. O 490, livre da restrição, atenção nível 180. Lambert Fox está pousando um Cessna 150 na pista 17. Assim que o mesmo pousar, controlar e fizer 180 graus, está autorizado segui-lo. Afirmativo, até a cabeceira e manter. O 941 indicada. 941 reduzindo a aproximação. Bora com 2099. Então 3174, confirma indicada. 220, 3174. Sente, iniciação para 1809, número 2 proposto. É, o senhor falou 1180? Afirmativo. 180, então 3174. A aeronave que precede a 7 milhas, reduzindo para a aproximação. 721. Complete final, aeronave, chame torre 118.6. 118.6. Salvador, boa tarde, azul 402, cruza 185, paramos 0, sentido a 90. 14082, acena identificação, chegada Mari, desça ao nível 070. Mari para o 070, azul 4082. 3174, autorizado a RNAV, reporte a Vitor 366. Reporta ao 366, 3174. Essa Delta na Delta, mantém a posição, chama 386 quando pronto, ajuste no 012, bom voo. Ajuste no 012, meu taxi é essa, Delta mantém a posição e chama a torre 186, eu estou com a porta. Após o taxi, pode prosseguir no RNAV no lugar? Mantenha a chegada, aguarde a autorização. Gente, aguardando 4022. Então, 3566, reautorizado 3.000 pés, ajuste no 012. 3.000 pés, 1012, informa a intenção também executar o RNAV para a pista 10. Gente, aguarde a autorização. Gente. Transformação com a taxa, vai ser no 401. Vai até o 401, nacional identificação, chegada a man, reporte para descida. Está conseguindo a descida, senhor. Autorizado 090, autorizado a centena, seu controle. Tente iniciar nível 080, vai até o 401. 080, 01. Oi, Salvador, boa tarde, eu sou 4061, no ponto de espera na Delta. Azul 4061, mantém a posição. Mantém a posição, 4061. 09. Reduzir para 2209, tá? 3566. 220, 3566. Whisky Charlie Mike, reautorizado nível 050. Gol 1941, ciente, cabeceira deslocada 1200 metros. Autorizado pouso, 140 graus, 079. Check trem. Passagem travada, livre de pouso, cabeceira deslocada 0941. Controle Salvador, trip 5490, solicita autorização voar direto Petrolina. Confirme proa ideal para o destino, trip 5490. 352 é o trip 5490. Autorizado direto Petrolina, trip 5490. Autorizado 5490. 3174 estabilizada. Estabilizando agora, 3174. 799, chama a torre 1286. 18,6 com a torre agora, 3174. Autorizado RNAV, na proteção Vitor 366, ajuste no 012, reporte estabilizada. 366, 1012, reporte da estado. Nível 4082, reautorizado nível 060. 060, azul 4082. Esquece, será coordenado, vai de cobra, então 8001, informação em curso em novembro. Gente do novembro aguardando, 8001. Então do então 8001 é o 11? É o 11, isso aí. Sente. Tem embaixada travada 5 milhas. Ciente, aguarde autorização de pouso, cabeceira deslocada, 1200 metros. Alto. Aguardando autorização, tá 3174. Então 3216, sendo identificação, chegada Mari, desceu nível 070. 070-3216. Controle Salvador, gol 924, passa 140 para 120 com informação novembro. Gol 924, assina identificação, chegada AMAN, desceu nível 090. 090 na AMAN, 924. Controle até 3216. Prossiga. A senhora autorizaria a liberação da restrição de velocidade 2509? Mantém 2509, então 3216. Mantém 2509, né? 3216. Babatango, Whisky, Charlie, Mike, reautorizado 3 mil pés, ajuste no 012. E a Upper Whisky 58. Decolada no 0, primeira curva à esquerda, saída Puka, transição a Aracaju. 5520, transponder o controle 119.35. Autorizado, 330 Recife, Aperitivo 58, decola Puka, transição Aracaju, chama 5520, controle 1935, 2301. Primeira curva à esquerda, então 8001, reposte quando pronto, no portão 11, operacionamento push. Primeira curva à esquerda, 10301. Fala, boa tarde, 941, livrou. 1941, um táxi via Alfa, reporte antes, táxi Kilo. Alfa, chamando da Kilo, bora pra tu. Gol 1200 metros. Copiado, 1200 metros, 3174, obrigado. Controle, gol 924. Quando possível coordenar o RNAV da 10? Controle ciente do RNAV, aguarde a autorização, gol 924. 924. Controle, está informando, está 3216, intenção efetuar RNAV 10. Ciente do RNAV, aguarde a autorização, está 3216. 924, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 120. Direita 120, gol 924. 24, seu limite é radial 260 Salvador. Limite 260 Salvador, 924. Tá 3174, no solo 53, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, obrigado. 2. 566 estabilizada. Confirma estabilizado, visual. Complete na RNAV, chave torre 1186. 186, boa tarde. Voo no 924, reautorizado nível 080. Autorização. Voo no 924, reautorizado nível 080. 080, 924. 174, nível na sua esquerda. Alfa November Fox. 3 para pouso. Positap, o 366, redução para 1809 azul 4082. Autorizado, tanque 001, pushback acionamento, é porta táxi. Autorizado, tanque 001. DPP Palácio, Azul 401. Tá 3566, cabeceira deslocada 1200 metros, aguarde autorização de pouso. 1200 metros deslocado, ciente, aguardando autorização, 3566. Informa o tráfego, César 1970, decolou da pista 17, rumo sul, aproximadamente 3 milhas, irá ingressar na perna contra o vento, pista 90. Tá 3566. Ciente, 3566. O Alfa November Fox, acione e transponda em posição normal. Sente, agora normal. No pátio 3, agora instruções, novo patrão. Gente, autorizado a RENAVE, ajustando 012, reporte na Vitor 366. Autorizado a RENAVE, no 012, informoral 366, 14082. Atingiu 060, 011 de Abaeté. Gente, mantenha. Bom, saída gole, chame o controle em 119 decimal 35. 1935, azul 400. 1924, confirma indicada. 249, 924. Sim. Confirma indicada. Controle Salvador, boa tarde, uso 4061, decolando a gole voz. Uso 4061, contato radar, monitor 320, sai da gole, transição Goza. 320, gole voz, uso 4061. 1924, na sua navegação na proa de Tuna, é autorizado 3.000 pés, ajustando 012. Pode ser o senhor Vitor 368, pro 924? Vitor 366, gol 1924. 366, gol 1924, desce pra 3.000. Abraço, Wolf. Outro. Então, 3174, ingresso via Quilo, parte 3, no parte 3, guarda instruções. Quilo, parte 3, parte 3, guarda instruções. Confirme sua velocidade. Tá batendo agora 85 nós. Ciente, grato. Animais, sinal da 10, estabilidade. Ciente, cabeceira deslocada, 1200 metros. Cheque o trem, aguarde autorização de pouso. Ciente, aguardando. Tá 3566. No solo 57, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direito 219, tá 3566. Para o cruzamento da Ana 028, Alfa November Fox. Autorizado o cruzamento, aguarde transferência. Papatão Alfa November Fox. Ciente, aguardando transferência, sabe? Bom dia, passageiro 2230. Abaeté 1401, no veteração para sequenciamento, direita para o 160, limite localizador. Afirmo, direita 160. Limite ao loco. 3216, sobre alteração esquerda para o 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limitado pelo... Só informando a gente, vai ser o setup do segundo terminado, senhora. Gente, manterá a chegada, aguarde autorização. Afirmativo. Controle de Salvador, bom dia, passageiro 2230. Confirme, senhora, mantenha a chegada, tá 3216. Nossa, tá passando isso, que te arremai. Gente, portão 02. 02 em frente, 174. Atente apenas o Boeing da Gol à sua frente, que irá parquear no 03. Gente, 3, 174. 401, reautorizado nível 040. 040. Azul 4082, passando Serra Vitor 366. Complete, final, chame torre 118.6. 118.6, azul 4082, boa tarde. 1924, inicie redução para aproximação, autorizado a RNAVE, reporte estabilizado. Reduzindo, reporte para estabilizado da RNAVE, da 10, 1924. Controle Salvador, bom dia, parceiro 2230, perdeu contato com a Recife. Parceiro 2230, aguarde. Controle Salvador, gol 697, cruza 150 para uma centena. Aldeia Eterno 401, completo direita para o 150. O limite é radial 240 Salvador. Acima 50, a senhora deu 160, limite localizador. Batendo 060. 150 agora, 01. Afirmativo. Tenta 3216, reautorizado nível 050. 050, tenta 3216. Tenta 3216, inicie redução para 1809. 1809, tenta 3216. Ó, o controle é o voo 697, cruzando 135 para uma centena. Passaro 2230, acena identificação, chegada a MAN, desça ao nível 060. Tal. 1697, acena identificação, chegada a BONF, desça ao nível 070. 070, 697. O 2230, já passaria de entender o 060, chegada a MAN. Negativo. Ponto 01, está autorizado o táxi, então 861, via Juliette Alfa, mantenha ANSA Taxi Rei Delta, até lá na minha escuta, ajuste no 012. Autorizado o táxi, Juliette Alfa, mantenha ANSA Delta, na sua escuta, no 012, ponto 001. Autorizado 3 mil pés, ajuste no 012. Ajustado para 3 mil. Final RNAV da 10924. 1924, complete RNAV, chame torre 1186. 286, 94. Então, 3216, confirma indicada. Ok, senhora, reduzindo para 1809, conforme solicitado. Gente, autorizado nível 040 na proa do servidor 368. Ok, senhora, agora efetuará o procedimento ILS. Vamos efetuar ILS X-Ray, senhora. É, o controle, você pediu para interceptar o localizador, mudei toda a minha navegação. Agora vou interceptar o localizador, me dá uma própria interceptação. Vou fazer aproximação ao localizador em Salvador. Gente. Então, 3216, complete direita para o 120 para o localizador. Direita 120 para o localizador, então 3216. 14061, passa nível 130. Chame Recife 1288, alterna 1-3-3-2-5. Recife 1288, alterna 1-3-3-2-5, azul 4-0-6-1. Vamos ficar bravo, Ferreira. Passaria 2230, confirma indicada. Novamente 250. Gente, reduza para 220 nós, reautorizado nível 050. Para 050, reduzindo para 220. 10 mil atingindo, 01. Paetel no 401, reautorizado 2000 pés, autorizado final, reposta estabilizada. 2000 estabilizado, reportará. Gol no 697, reautorizado nível 060. 060, gol 697. Ok, obrigado. O Whisky Charlie Mike ingressa Pátio 3, via Kilo. Acesso na frequência livre. Então, de 001 na irada passagem ao Bandeirante, se encontra agora na sua frente, após ingressa a Delta. No taxi Delta, chama a torre 1086, bom voo. Gente, observando o Bandeirante na Delta, torre 1086, 8001, grato, bom trabalho. No meia, reautorizado 3 mil pés, ajuste no 012. 3 mil pés, 1012, 32 na meta. Estabilizou, 01. Aberta no 401, complete final, chame torre 1086. 02230, reautorizado nível 040. 040, passarei 2230. O 1697, reautorizado nível 050. 050, gol 697. Controle Salvador, é o Papateno Juliette Angulo. Fora nave? É o Papateno Juliette Angulo, retorno de Valença, direto da Oscar, ingressou no corredor Caixa Prego. Caju, 5526, transporte 0935, controle. Protegimento correto, portão 08, reporte quando pronto. Portarão. Solo Salvador, boa tarde. Azul 4082 de Brava Golf. Azul 4082, táxi em frente, reporte antes da seu quilo. Via Alfa, reporte antes daquilo, 4082. Net, autorizado, final, reporte estabilizado. 3, meu teste, reportará estabilizado, certo? 3, 2, 1, 6. Bateria 2230, autorizado 3.000 pés, ajuste 1012. 3.000, 1012, passarei 2230. Guardanapo 2, prosseguindo aqui, Guardanapo 2, do outro lado, saco de lixo, é, pequeno e grande, 6 de cada, é só isso. Objeto 6721, pronto, cópia. Pronto, diga. O objeto 6721, autorizado Fortaleza, nível de voo 310 via Upezulu no 9. Decolado no 0, primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Froti. 5523, o transpondo, o controle 19.35. O objeto 6721. 6721, 310, autorizado para Fortaleza. Upezulu 19, conforme plano. Decolada 1-0, primeira curva à esquerda, Momo Froti. Transponder 5523 e controle 11935. Cotejamento correto, posição 612, reporte quando pronto, 6721, operacionamento push. Chama nessa, pronto, operacionamento push. O azul 4082 em dessa via Kilo, pátio 3, no pátio 3, aguarde instruções. Via Kilo, guardando instruções no pátio 3, 4082. Gol 924 de Bruna Golf, na sua escuta. Bruna 924, táxi Alfa, reporte 11, táxi 6 quilo. Alfa, reporte 7 quilo, 924. 040697. Gol no 697, esquerda pro 210, limite permanece. Esquerda 210, estado de Lula, 697. No 697, iniciou edição para 1809, número 4, propulsor. 800 para 6600, 697. Tá 8001, autorizado alinhar e manter. Alinha e manter no 07001. Abaeté 1401, no solo 07, libera a direita, solo 121, decimal 9. 1209, agradecido. Corre, tá? 3216 no curso do localizador a 1.5 milhas do Indiofia. Ciente, a cabeceira está deslocada 1200 metros. Há um Airbus da companhia alinhando para decolar. Vento 160 graus 08 nós. Aguarde autorização de pouso. Tá? 3216. Ciente do deslocamento da cabeceira, na sua escuta, tá? 3216. Tá 8001, autorizado decolar, pistão no 0, 160 graus, 08 nós. Autorizado decolar, 8001, iniciando. 697. Ou no 697, para o localizador, esquerda para o 130. Esquerda 130, 697. 8, porém, se encontra ocupado por uma aeronave da companhia. Ciente, ingressando aquilo e aguarda no ponto médio do pátio 3924. Solo Gol, 1.754, está na posição 8, pushback em cima mesmo. 1.754, o Ciente irá dar passagem, irá aguardar o Embraer 790 da Azul, irá partir à sua esquerda, no 09.